Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que não fala sobre nada e é o pior podcast de todos os tempos, Chorume, aqui no chorume.com.br. Eu sou o Douglas Ganso, aqui do meu lado está ele, o maior cabeçudo de todos os tempos, o Wesley Zop. Olá! E do meu outro lado aqui, ele que tem olhos azuis, cabelo amarelo e um saco depilado. Gabriel Asvaz. Achei que era Bruno. Achei que era o Papai Noel. Tudo bem. Olá. Então hoje viemos aqui para falar de um episódio diferente que fizemos aí durante a semana. É um episódio, é o primeiro Chorume entrevista alguém. Diferente. A gente nunca entrevistou ninguém. E só os convidados. Dessa vez, mas não é uma entrevista. Não. Dessa vez a gente foi até um dos nossos parceiros aí, sexuais, obviamente, porque ninguém quer ser parceiro. Nem patrocínio, né? Desse lixo. Mas tudo bem. E a gente foi até lá no seu Pub Music Bar, aqui em Americana, ali na Avenida Campos Salles 307. Que fica em Americana, São Paulo. Isso. E lá estava tendo um evento e a gente foi entrevistar as pessoas que estavam lá contribuindo com esse evento. Sim. Então o episódio de hoje a gente tem aí curtas entrevistas falando aí, cada pessoa falando um pouco da sua história aí. Por que não compartilha entrevistas? Também, claro. Pra sódio presente em todos os episódios. Pessoas que vão falando da sua história, então um pouco aí. Normalmente da sua história profissional. E tem algumas partes engraçadas, algumas partes emocionantes. É importante ressaltar que a primeira vez que a gente fez foi meio de surpresa, então vou pedir desculpa desde já que a qualidade de som no momento da entrevista às vezes não está 100%, às vezes está só 22%. Acontece. Mas é simbólico a diferença. Talvez a gente aprenda na próxima vez tirar o gravador do bolso, falar que estamos gravando. Exato, não espancar a pessoa para dar entrevista para a gente. A gente vai aprendendo. Wesley Zop, que evento foi esse que a gente foi? O seu pub, ele ajuda pessoas que têm vontade de exibir suas artes para o público, para ser conhecido nessa área. E o evento chama Seu Pub e Sua Arte. Como é a quinta vez que ele faz esse evento, então ficou Seu Pub e Sua Arte V. Ele fez esse evento e pediu para a gente fazer essa entrevista lá. Ou Seu Pub e Sua Arte 5, né? Não, é o V que tinha. Tudo bem. Gabriel... Acho que para as pessoas verem. Estava lá neste evento, eu e o Wesley Zop, então vocês não vão ouvir a voz de Gabriel Asbar durante as entrevistas. Por que, Gabriel Asbar? O que aconteceu com você? Você não foi porque você é cuzão? Primeiramente porque vocês não suportam minha voz de Uther, de locutor AM, mas eu gostaria que você desse uma boa noite com a voz de Uther. Boa noite. Aê! Se um dia eu encontrar um útero que fala desse jeito... Exatamente. Não, mas a voz de Uther você fala dentro do Uther. É igual falar dentro de um balão. Mas do Uther é bem melhor. Fica mais carnal. Fica mais cremoso também. Mas gostaria de ter participado do episódio, das entrevistas e também do seu Pub Suarte. Mas fui informado que malabarismo com uma bola não é arte. Então não pude ser presente. Tudo bem. E também porque você estava fazendo uma um mochilão no Himalaia. Então é difícil você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas apenas com uma bola. Sim. Exato. Então fique aí e se emocione aí com essas entrevistas que a gente fez, muito emocionantes e construtivas. E vai uma dica, fica muito melhor ouvir o Chorume comendo chantilly. Sim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, eu, Douglas Domiciano Ganso. E eu, Wesley Zop. Do chorume.com.br. Normalmente a gente faz um podcast, mas hoje a gente está aqui no seu pub, sua arte 5. Explica pra gente o que é isso aqui, Wesley Zop. É uma galera que vem aqui expor as suas artes e cada um que entra aqui pode contribuir, dar uma doação do que achar legal, do que não acha legal. Serve como uma troca de contatos. Beleza, então vamos começar a primeira coisa entrevistando o dono da bagaça aqui pra ver o que ele acha do chorume.com.br. Será que ele ouve? Aposto que não. Tomara que não. Chorume? Então estamos aqui com o dono do bar aqui, que preferia estar jogando Zelda do que falando com a gente, mas tá aqui. É, né? Não tem outra opção, né, meu? Tem que fazer parte. Mas ele nem sabe o que é o Chorume, né? Não, explica pra gente aí, pra quem não conhece o Chorume. O que é o Chorume? O que é o Chorume, Wesley Zop? Chorume é nosso podcast. O Chorume, pra quem não sabe, é o lixo do lixo. Então é um podcast. O que é podcast? É tipo um programa de rádio na internet. Sem rádio. Tem o áudio disponível lá, você ouve quando quer. Pode até ouvir jogando Zelda. Igual você tava fazendo. Isso é bom, isso é bom. É, até melhor. É, pra não ouvir o link, né? Tá bom. O que é o seu pub, sua arte? Explica pra nós, que é analfabeto. Seu pub, sua arte é um evento que reúne artistas da região, né? Em artes em geral. Escultura, tela, pintura, grafite, música, banda, som. Tudo que se é relacionado com arte, stand-up e por aí vai. E você expôs aqueles vídeos íntimos gays que você tem ou não? Não. Aquele lá eu deixei pra você mesmo. Obrigado. Porque é só você que é exclusivo, que pode ver aquelas coisas. Eu não sabia que o pessoal não sabia. Não, né? não muito sabia. Muito bons, aliás. É, né? Eu já ganhei muitos views. Ah, tá. Com... Aventuras de Jéssica no Celeiro, eu gostei dessa. Você gostou? Eu gostei de Senhor dos Anais. Ah, entendeu. Que cheiro de lixo! Quem é você aqui na fila do pão no seu pub Suarte? Sou apenas uma funcionária. Você é o quê? Garçonete? Que é? Não, eu trabalho com a Andressa fotógrafa. Andressa Alonso? É. Ah, e por que você falou que só você trabalha aqui tirando foto? Porque eu quero aprender. Ah. Ela falou, ó, toma a máquina, vai tirar. Quem sabe não precisa fazer. É isso que você quer dizer. Por isso que nós estamos fazendo entrevista aqui. E você já é profissional ou não? Não. O que falta pra você ser profissional? Ai, tudo. Uma máquina fotográfica? Opa. Já pensou em roubar dela? Não. Fala a verdade. Você pensou um pouco. Não. Uma vez você quis passar a mão ali, mão leve. Máquina boa. Vou pedir pra ela, ela me dar aquela. Uma vez você quis chegar correndo, falou bate pavão. Não, que isso. Na escola, amiguinho com chiclete. Chegou lá, bate pavão, já fez. Não. O bate pavão é aquele contrato que você tem com o seu amigo. Quando você bate pavão, ele derruba no chão aquele é seu. Não. Não, nunca fez. Então tá bom. Honesta. Eu sou honesto, eu sou honesto. Ah, tá bom. Pelo jeito não é corintiano. E se tiver algum. Então já fez. E se tiver. Sou honesta. Se tiver algum fotógrafo muito melhor querendo te contratar, qual que é o contato aí? O quê? Pra contratar você. Nenhum, eu não sou fotógrafo ainda. Qual é o contato da Andressa Alonso, então? Aqui, eu tô no cartão. É, vai. Vamos ver esse cartão aí. Aqui, ó, contato. É, o telefone é 3012-2393. Tá bom, fica aí, ó. Tem Orkut? Orkut não, tem Face. Ah, mas não serve. Ah, pode ser. AndressaAlonso.com.br. Muito bem, tem postagem no Flogão? Não sei, olha aqui. Tem Mirk. Acho que não, muito obrigado. Tá bom, beleza. It's Cougar! Fala, galera do Chorume. Aqui é o Daniel, do Social Street. Tamo junto. É verdade ou não? Dizem que é, cara. Tá. É só que ele é um jeito diplomata. Ele tem um jeito diplomata. Isso é que ele nunca ouviu o Chorume na vida e falou: e aí, galera do Chorume? Acabou de apresentar pra ele. nunca ouviu falar. Isso aí é a magia da edição. É magia da edição. Exato. Peraí, vamos dar licença aqui pro pessoal aqui. O pessoal passando aí. Não, ao vivo e a cores é isso aí, mano. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí. E se vira, não se vira nem nos 30, se vira nos 15. Exato. Né? Mas se virar nos 30 é fácil, né? Eu queria ver o cara falar, ó, se vira no, nos 2 horas. Daí o cara tá vira, fudido. Vai equilibrar a cadeira tá no queixo por 2 horas. Haja queixo. Exato. É. Mas e aí, e esse bagulho do Social Street aí? Que bagaço é essa? Ah, o Social Street... O que é o Social Street? Social Street, na, vocês... Na fila do pão. Quem que é o Social Street na fila na do pão? Na fila do pão, cara. É o quem? Fila... É o... Como diz lá no sul, é o cacetinho. É o que entra que nos lá lugares. Lá o filãozinho é o cacetinho. Sim. O Social Street é o cacetinho. Eu fiquei com um pouco de medo que ele falou cacetinho. Me deu um pouco de medo. Eu quero nem saber o que é o cacetão. Não, não. Deixa no cacetinho. E de Mocó perguntaria então... No céu tem cacetinho, é isso que ele perguntou? Cara, no céu tem cacetinho, cacetinha. Tem e morreu. Quanto, mas meu. O que é o mas tá morto, fudeu, né, velho? Agora, vai saber se tá no céu, né, mano? Não, tomara. Social Street, velho. Social Street é o programa de TV mais louco da cidade americana. E região ou não? Região também, porque a gente passa em 9 cidades, né? Não, mas vocês são foda. Mas estamos aqui em Americana. Por que, que é o mais louco? Porque a gente mostra o que os outros não mostram. Pinto! Que é mostra pinto! Pinto não, ainda não. Ainda não. Pinto só depois que a gente for pras 3 da manhã, o horário. A gente ainda tá na 1 da manhã. Né? Pinto depois. Mas é mais louco que o Jornal Nacional? Não, o Jornal Nacional é mais, é mais louco. Louco. É mais louco. Imaginei. Mas Social Street tá aí faz 1 ano já, a gente comemorou semana passada 1 ano de programa. Obrigado por não ter me chamado. Cara, nós mandamos convite em box pra você, você que não viu aquela bosta lá, entendeu? Vocês comemoram entre amigos, tá certo. Tá certo. Mas foi da hora. E a levada é o seguinte, é a mesma pegada do Chorume. Qual é que é? Não pode ser tão ruim. Não é a pegada de ser tão ruim quanto. Ah, tá. A pegada é de fazer acontecer sem grana. Mas como assim? Aqui é uma mega produção. Sem patrocinador, a gente faz ali na raça, velho. Como não? A gente é patrocinado pela Água da Bica. Água da Bica, Banco da Praça. Patrocinador bom esse. E você, sem patrocinador, como que você mantém o projeto? Cara, no sangue mesmo, no coração... Porque tá na veia, porque é o que a gente gosta de fazer. Vocês que trabalham com a comunicação também, com a cultura, vocês sabem qual é que é, tem que estar na veia. E quando tá na veia, velho... E na veia também. E na veia é bom na também. Eu sou chegado numa veinha. Mas quando tá na veia, cara, você tá ligado que mesmo não tendo grana, a gente faz acontecer, né? Então é isso daí, não é todo mundo que consegue segurar a onda, não. Você emocionou a gente. A gente consegue, não chora, não chora, vai passar. Pra quem não tem, pra quem tá lá no interior do Maranhão, que temos muitos fãs lá. Você quer dizer pra quem tá lá na puta que pariu? Exato. Cara, quem tá lá na puta que pariu, acompanha o Social Street, entra no Facebook, no YouTube, onde quiser. Orkut, tem no Orkut? Orkut, se tivesse, ia ter também. Mas tem o link ou não? Você sabe o link ou não? Tem tudo lá, Facebook, YouTube, Twitter, não uso mais essa bosta. Mirk. Como que chama o outro lá? Instagram embaixo, Social Street. E tá lá, e se vocês procurarem lá, vocês vão ver as peças raras aqui que já participaram do Social Street. Não vai ter pinto. Não vai ter pinto. Ainda. Então tá bom. Valeu, Daniel. Tamo junto, gente. Depois a gente paga aquela boquete. E fica o convite já. Pra gente fazer um Social Street com o Chorume, porra. Mas vai dar certo? Não, dá, sempre dá, né? Não, e se não der certo, vai pro ar do mesmo jeito. Ótimo, ótimo. Valeu, galera. É assim que o nosso programa funciona. Sucesso pra vocês. Oi! Oi! Oi! Já começou. Ai, meu Deus. A gente é assim. Tá, a gente acha fácil falar que é fotógrafo e deixar os outros tirando foto. Ah, é fácil, né? Mãe, a estagiária é isso, tá certo. Ah, sabe o que é? Ela falou assim pra mim, eu quero aprender a fotografar. Aí eu falei, olha... Você falou, eu não quero ensinar. Não, eu peguei e falei assim... Qual o melhor jeito de aprender? Fala assim, ó, paguei 10 mil no curso, eu não vou te ensinar de graça. Eu falei assim pra ela, a gente vai combinar um dia e eu vou te ensinar. Aí, de repente, ela veio aqui achando que ela só ia ficar de boa passeando, né? Aí eu peguei e falei assim, você não quer aprender a fotografar? Ela, eu quero. Eu falei, tô, se vira. É agora. Então aprende aí. Aprende agora. Tá aqui a máquina, tá aqui o YouTube, mostrei, você se vira. Ali, faz assim, assim e pronto. Aperta o botão, segura pra focar e põe quando você vê. É, já é. É isso, é essa a regra? É. Acho que era. Mas eu percebi que sua máquina, Andressa, né? É. Você chama de Andressa ou de senhora Andressa? Não, Andressa. Andressa. Percebi que sua máquina não é muito moderna. Por porque quê? Ela tira foto preto e branco só. Isso é verdade ou não? Não, é assim, eu quis usar o preto e branco aqui nessas fotos porque o tema é emoções, né? Ah, sim. E assim, o colorido, eu acho que a pessoa acaba perdendo emoção, um pouco do foco do negócio. O colorido é alegre, né? Pra começar, né? E daí aqui, como é um casamento, você queria uma emoção triste. Eu queria. É, casamento sim. É depressão. Não, é. Quem tá se enforcando fica triste, né? É um casamento. Não, nem todo mundo. Não, né? Nem todo mundo. Nem todo mundo. E a primeira vez que você expõe aqui no seu pub sua arte ou não? É a terceira vez. Terceira vez. E por que você nunca ouviu chorume.com.br? Ai, eu... Desculpa, mas... Só porque a gente é desconhecido eu no mundo conhecia, todo? Eu não conhecia, me perdoa. Não, a gente é bem desconhecido. Mas agora eu vou começar a acompanhar. A gente é desconhecido em todo o Nordeste. A gente é desconhecido na Europa. A gente é desconhecido no Canadá. No Canadá a gente é desconhecido. Acho que no Leste Europeu ninguém conhece. Ninguém conhece. Ah, é? A gente é o canal mais desconhecido. Ó, vou agradar vocês agora porque eu vou dizer, né? Já que eu fotografo a tristeza pra alguns, né? Pra quem tá se enforcando, assim... Como você disse, casamento é triste. Não, mas a gente não é casado, aí... não. Não, é. Não tô casado com ele, não. Ainda não. Eu tenho cara de triste, mas não tô casado com ele, não. Não, não, nada contra também. Eu não tenho preconceito. Nada contra, até gosto de careca. É. Não somos. Tá, já saímos. Já, mas não tô casado. Tamo aí há 5 anos juntos, tamo. Casado ainda não. É. Isso não é casado. Moramos junto? Moramos. Mano. Sim, tá bom, vai. Eu confesso. É. Tá bom. Quero casar, quero. Mas ele nunca me pede. Ah, é? E aí? Tudo não, bem. Se você quiser, eu dou uma força. Por favor. Que aí eu já fecho o contrato da fotografia. E né? Pra quem quer fechar esse contrato aí, manda recado pra quem aí? Bom, pode me encontrar. É só uma pergunta. Quando você tá tirando foto de casamento, alguém ainda fala, ah, vamos bater um retrato? Bater uma foto. Bate um retrato, alguém falou isso? Hoje é selfie, né? Às vezes o pessoal tá lá na selfie, eu vou pra tirar. Não, não tá nem ligando pro fotógrafo mais. Alguém fala, bater uma chapa? Vamos bater uma chapa do casal aqui. Ninguém fala isso. Ninguém fala. Então qual é o contrato? Perdão, qual é o contato da Andressa aí? Eu tenho o Face, Andressa Alonso Fotografia. E o site é andressalons.com.br. E daí você tá cobrando R$1 milhão? Ah, quem me dera, né? Por foto. Então entre em contato lá com o Wesley e falou que é a melhor fotógrafa de americana. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Chorume! Mas você realmente comeu batata hoje no Comi almoço? Purê de batata, tava muito bom. Quem não, fez? Purê de batata. Foi lá no meu trabalho. De batata. Como assim lá no seu não, trabalho? Não, mas tem batata, então é bom. Tem batata. Quer dizer que você comprou esse purê? Comprado? Peraí, fabricado? Eu tenho que estar na altura dele. Mas da onde veio esse purê? Você tá fazendo é que eu tenho que, ficar na altura dele. Ah, ele tá te zoando também. É, eu sei. Mas eu não dou moral pra uma pessoa que não tem cabelo. Então não tá. Não dê moral pra uma pessoa que não tem cabelo. É complicado. Então, da onde veio esse purê que você comeu? Lá do seu tamanho, cresce purê lá. Você abre a torneira, tem purê. Que fizeram. Mas que onde você trabalha que tem cozinheiro? Metal Farma. Você vai trabalhar lá ou não? Eu faço estágio lá. Ah, quem dera eu trabalhasse no lugar que tivesse cozinheiro. Sou arte finalista. Assistente de arte finalista. Oh, que isso faz? Porque o arte finalista, ele finaliza a arte. É, mas o que é mas isso? Mas e assistente? É igual edição. Quando eu pergunto, o cara fala, sou designer. Você fala, mas o que você faz? O cara, pô, design. Faço design. Eu faço design. É tipo batata no almoço. Assistente da arte finalista, o que ela faz? Ela leva café pro arte finalista. É, mas ela não é isso. Ela é... Aí é secretária, não é? Também é secretária. É. Mas vamos falar o que você tá expondo aqui. É o primeiro seu pub, sua arte que você participa? Não, segundo. Você tá feliz? Ah, eu tô. Foi legal. Dá pra ganhar R$1 milhão? Não, cara. 500 mil. Só se eu vender merch na praia. Fica a dica aí. Fica a dica. Tem já a praia vai azul, praia dos namorados. Eles vão me ajudar, você acha que não? E o que você faz aqui? O que é eu isso? Eu faço pulseiras e colares de couro. Somente de couro. E... Então você não é vegetariana? Ou é de couro vegetal? É couro vegetal, né? Ah, é de couro vegetal. Da mais pura natureza. Aê, pô. Porque você não sabe, o Wesley Zop é vegetariano. Sim. Vegetariano em segundo grau. Entendi. Que eu só como carne de animal que come vegetal. Ah, tá certo. Boa ideia. Animal que come carne, eu não como. Eu nunca tinha pensado nesse ponto. Eu nunca tinha pensado. Onça. Carne de onça eu não como mais. Jacaré. Jacaré não coma. Tartaruga. Ela come algum dia vegetal? Come. Não, então eu como. Então tudo bem. E diz aí sobre há quanto tempo você faz essa arte? Ah, faz uns 6 meses já. Ou menos, ou mais. Não, tempo. Parecia que você ia falar 15 anos. Não, faz mais do que pensou. 6 meses, porque... Faz um pouquinho mais de 6 meses. Se você participou no passado... Não, claro que faz. Você já fazia, você já sabia fazer. Ah, mas eu fazia assim, tá, tá bom, você fumou maconha com o tempo. Ah, sabe quando você fumou e falava, vou foi agora no banheiro fumar maconha. Então, não lembra mais nada. É. Não, olha... Não, não, e por que você faz... 5 anos e 6 meses. Você já se perguntou por que você faz isso? É porque eu gosto. Não, agora falando sério, por quê? Porque eu gosto. Ah, é mesmo? É, porque eu gosto. Essa é a parte séria. Eu adoro fazer isso. Você explica uma coisa aqui pra nós. Por que tem essa pulseira com uma gilete olha, já? Olha, essa pulseira aqui não fui eu que fiz. Olha, eu tô bagunçando. Ah, claro. Não, juro, não fui eu. Tudo, foi ela que fez. Tudo aqui foi eu que fiz. Não, tudo aqui, essa menos essa. Menos essa. Ela é minha ajudante. Quem? A sua ajudante suicida que fez. É, isso aí. Eu fiz a pulseira porque ela é uma gilete, é legal. Nossa, e sabe o que ela falou pra nós? Se não fosse ela aqui, nada ia ter aqui. Ela me ajudou, exatamente. Ela falou que você só fica artista aí, mas na verdade é ela que faz tudo. Se não fosse ela, não teria nada aqui. Aqui? Eu não entendi. Não teria nada aqui. No seu pub? É, eu também não entendi. Parabéns, parabéns. Muito obrigada, eu não entendi mais nada. Parabéns pelo seu pub, sua arte. É uma boa iniciativa. A gente não sabia que você era que organizava. Eu também não. A gente entrevistou aquele tonto do Damiani lá, achando que era ele, o dono daqui, e é você. Tudo bem. Tô descobrindo isso agora. É, loira por loira, é ela. Você tem uma página na internet, no Facebook, no Orkut. Mas pra vender, como que chama? Joy's Lost. Joy? Lost. Você que corri. Não. Ah, é verdade, a gente não falou, né? Vocês não falaram. Ah, é, a gente não falou nada. A gente tem um podcast de humor muito engraçado no chorume.com.br. Chorume com X. Com X. Que nem pra escrever a gente... Que começa com X, não é tudo com X. Senão ficaria Xoxume, mas... É, não, chorume, é chorume. Só no começo. Só no começo. Chorume. Eu buguei um pouco, mas eu vou... Você sabe o que é um podcast? Não. É um arquivo de áudio disponível na internet, como se fosse um... É como se fosse uma rádio na internet. É isso. Vou procurar. Nunca... Pode baixar no iTunes. Eu já tô gostando. Ah, é uma coisa bem alternativa. O assim. Que é diferente, que normalmente as pessoas não gostam. Dá pra baixar no iTunes? Dá pra baixar no... Não. Senão ninguém pagaria. Quem dera! Muito boa! Piada da noite, a piada ela da noite. Ali, não, ela podia fazer. Ela... O chorume é pago, ela podia falar isso. Muito obrigado, meu. Obrigada a você. Oi, parabéns pela iniciativa, obrigada. Seu pub, sua arte V. Parabéns. Frieza, você matou o chorume! Parece que falar. Você engoliu a língua agora. Você achou que eu não era capoeirista de verdade, mas... Então, mas sabe essas cordinhas aqui, ó, que eu coloquei? Eu tirei de um berimbau. De um berimbau? É. Aonde? Mas que berimbau é enorme, hein? Na hora de fazer... Mas aonde? Ah, ali em cima? Não, não é ali em cima. Aonde, filha? Essas cordinhas. Ela tirou do berimbau. Ah, achei que era não, foto do... Não, como é que... Eu sou burro mesmo. Ignora. Ah, tá. E esse... Aqui, ó. E esse negócio aí de exposição aí? Você pegou onde isso aí? É um fundo de foto. Pegou de quem? Pegou é de meu. Quem? É seu? Puta, a gente tá precisando de um desse, mas não pra foto. É um fundinho. Sei, pra cobrir o telhado, esse né? Daí... Se eu perguntar, você não faz parte da entrevista não, mas quanto custa um negócio desse? Esse daí eu comprei lá em São Paulo. Mas você comprou mesmo ou você... Eu... Aliciou. Não, esse eu comprei. Sabe que eu trouxe ele no metrô? Foi super difícil pra trazer ele no metrô. É. Quase que eu preso na porta, mas eu trouxe. Mas você foi lá na Santa Efigênia, comprou isso aí? Não. Acho que foi na 5 de abril. Ah. 5 de abril? Não perguntei o dia. Eu conheço outra data. Conheço outra data lá. 25 de março? Então, eu vou na 5 de abril. 5 de abril? Tem 5 de abril? Tem 5 de abril. Não, eu não conheço São Paulo inteiro. Tá vendo que todo o calendário que roda lá. Né? Não sei como que é o calendário. E... qual é o seu lance de foto aí? Como que é? Como você começou nessa vida de tirar foto? Na verdade... conta lá, quando você era criança, nascida no interior de São Paulo, falou... americana, sou americana, hein? Você é americanista? Americano. Mas interior de São Paulo. O que importa é ter saúde, né? É. Mas nem isso... você é americana também? Americana tem mais osso. Você também? Sim. Então tá, então tá todo mundo legal. Então tá, então você que nasceu lá no Profilurbe, pode falar. Cidade Jardim. Cidade Jardim. Tá beirando, tá meio. Tá bom. Não, com o profilo eu vou fazer lá. Não, mas não é, então não fala Cidade Jardim, fala City Garden. Então, na verdade, eu curto mais mesmo é foto de pessoa. Eu tiro muito foto de casamento, aniversário, de book, né? Mas aí, pra trazer pra cá, eu quis pegar, fazer uma outra pegada, sabe? Fazer fotos mais abstratas, assim, né? Não, não tem limites. Você não tem limites assim, pra tirar foto. Tipo assim, sabe aquela questão sem compromisso? Daí você fala, ah, vou tirar uma foto aqui. Você vê um negócio assim e fala assim, ah, ninguém vai me pagar por isso, mas eu vou tirar. Não, eu vou tirar. Não, porque quando você ganha dinheiro, você faz casamento, aniversário. Aí você fala assim, não, eu achei bonito, daí eu vou... Bonito esse doce de abóbora que você tirou essa foto aqui. Como você, Elaine... como você começou na vida de fotografia? O que que levou você? Foi um trauma. Um trauma? Trauma de foto 3x4. Não, foi assim, ó. É quando eu era criança, minha mãe não tirava foto de mim. Não tirava? Não tirava. Ela tirava foto do quê? Tirava foto do cachorro. Ah, ela não tirava foto de nada. Foto do cachorro. Ela não tirava foto. Nossa, seu bolo de aniversário, mas tira a criança, coloca o cachorro. Não, põe minha samambaia. Eu quero tirar a samambaia e o bolo. Ela não tirava foto de mim. Aí ela tirava foto do quê? De nada. Não tirava foto? De nada. Mas por quê? Porque não tinha condição de tirar foto? Porque... ou porque ela não gostava? Né? Tá aqui no meu auge dos meus 33 anos. Nessa época, há 33 anos atrás, era caro foto, né? Ah, eu tinha que comprar filme, né? Comprar filme, 12 cores. Aí eu tinha só uma foto de bebezinho, uma foto com 4 anos, uma foto com 6 anos e só. Não é nada? Mas se você pensar... uma foto sei pra que mais que isso, mas se você pensar que o homem foi pra lua e tirou 4 fotos... Dá pra gritar, né? Não tem porque a gente tirar tanta foto também. Aí, o que aconteceu? Aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu não me conformava, né? Que minha vizinha tinha caixas e caixas. Eu tinha caixas e caixas. Ser... elas eram mais novinhas também. Não, eu aí... já tinha 4 fotos. E eu tinha 4 fotos. E aquelas tremidas, nem dava pra ver. Talvez a mãe dela recortou do jornal e falou que era minha mãe falou que era ele. Recortou do jornal, mas por que tem essas letras aqui, André? É você, menina. Tava focada na samambaia, ela desfocada no fundo. Aí eu não me conformava de não ter foto, né? Aí eu falei, quando eu trabalhar, meu primeiro pagamento, eu vou comprar uma câmera. Aí você é egocêntrica. Eu queria tirar foto de si mim, mesmo. De mim, é isso. Tá? Eu comecei tirando foto de mim. Você que começou com a selfie. Foi. Você que inventou a selfie, tá bom. Parabéns. Inventora da selfie. Aí, o que, que eu fiz? Comprei a câmera e tirei foto de mim. Tirei foto de mim. Mas tirei foto de mim. Tanta foto de mim. Que você ficou profissional. Que eu até cansei de tirar foto porque de mim. Porque tirou tipo assim, sei lá, mas... 8. Porque você tinha 4 na vida inteira. Você exagerou. Falou, agora eu vou ter 8. Num dia só. O dobro da minha vida. Não, aí, tá certo, fez bem. Aí eu fiz, né, um monte de foto de mim. Só que toda vez que tinha uma festa de aniversário, eu ia com a minha câmera pra tirar foto de mim na festa de aniversário dos outros, entendeu? Tá, não, pô, aí eu ia no casamento dos outros pra tirar foto de mim. Tô chorando aqui. A pessoa contrata ela pra tirar foto do casamento. Não, é não, não, porque eu tinha 14 anos, gente. 14 anos. Sim. Eu comecei a trabalhar com 13, tá? Sim. Então ficou 13, 14, tá certo? Deus que me livre. É. Aí só que era uma câmera que eu paguei 40 reais, pra você ver que câmera não, boa na que época, era. 40 reais era grana pra caramba. É, na época onde o salário caro. Mínimo era 80? Mas a câmera... era de filme, né? Era de filme. Ah, de filme. Tá. Aí tá, aí tirava. Aí o pessoal, todo mundo via com a câmera toda hora e falava, ai, quando ela crescer, ela vai ser... não cresci, né? Mas quando... se ela crescer... quando ela ficar adulta... é, ela vai ser fotógrafa. E falaram tanto isso na minha cabeça. Aí você que... falou, ah, você também. Aí que eu comecei a me apaixonar, sabe? Me apaixonei tanto... não, mas volta na história da fotografia. É, você se apaixonou pelo namoradinho, tá? É, tá, mas... não, eu me apaixonei pela foto. Ah, pela foto dele, sim. Não, não, pelo negócio de foto, entendeu? Ah, sim. Aí comecei até a colecionar as embalaginhas da foto, sabe? Até isso eu fiz. Aí... aqueles albinhos, tá falando? É, ah, eu consegui colecionar. Ou a caixinha onde vinha o filme. Não, os albinhos. Ah. Os albinhos, porque tinha umas capas da hora. Ah, sim. Mas daí, chegou um belo dia que eu fui trabalhar num outro lugar, pá, trabalhei. Aí eu eu li uma revista. Tava lá na hora do almoço e eu li uma revista. Aí lá tava escrito assim, pare tudo. Aí eu parei, né? Aí não, para tudo? Aí a revista falou assim, agora você pense. Aí eu pensei. Mas parada, é, parada. Aí a revista falou, o que, que você mais gosta de fazer? Trabalhe com isso que você vai ganhar dinheiro. Tava escrito lá. Caramba. Aí eu falei, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar foto. Falei, então eu vou trabalhar nisso. Gosto de tirar foto e lavar banheiro. Eu vou tirar foto. Vou lavar banheiro. Não, nada contra quem lava banheiro. Não, não, nada contra, mas eu gosto. Eu vou tirar foto. Aí o que, que eu fiz? Pedi a conta de serviço. Saiu fora. Catei. Falou, vai tomar no seu cu. Catei o dinheiro que eu tinha no banco. Comprei uma moto. R$100? Não, bem, você comprou uma moto. Comprei. tá bom. Comprei quem uma é? Moto. Comprei uma câmera fotográfica. Mas caramba, o que, que é isso? Tava do que você trabalhava? Você tava vendendo droga? Trabalhava no varejão. Na época que varejão dava muita grana. Aí. É, aí, mas o dinheiro que eu tava guardando dentro dos cartões. Ah, tá. Entendeu? Aí, aí tinha 18 nessa época, viu, gente? 18. 4 anos guardando grana. É. Mesmo assim, tem alguma coisa errada nessas contas, mas tá bom. Vai. Aí comprei uma câmera fotográfica, comprei uma moto. Você não sabe quanto ela ganhava, Douglas? É. Ela era dona 323 do varejão. Na época. Mas tudo bem. Tudo bem. Aí juntei dinheiro, tá, comprei. Aí eu falei assim, ó, eu vou fazer o curso de fotógrafo, né? Mas daí o curso era caro pra caramba. Mas vendeu a moto. Não, vendeu a moto. Era pegou caro a moto, pra caramba. Atropelou o professor do curso. Aí falaram assim, ó, aí falaram assim, por que, que você não compra o valor do curso? Se fosse hoje, seria uns 4 mil reais hoje. Sim. Em filme. E sai batendo foto, que você vai acabar ficando bom, né? É, uma hora você aprende. É. Falaram, afinal, é só apertar um botão, né? Falaram isso pra você. Aí comecei a tirar foto. As primeiras eram horror. Mas daí foi melhorando, melhorando. Daí foram me dando uma dica daqui, outra dali, né? Aprendi a tirar foto. Gostei das fotos. Só que daí não tinha diploma, né? Aí é ruim, né? Os caras não confiam muito, né? Aí, mas falsificou um diploma. Por incrível que pareça, aquela época eu ganhei mais dinheiro do que hoje. O pessoal começou a me conhecer tanto que eu tirava foto, começou a me conhecer tanto, que eu andava na rua e eu sabia que eu era fotógrafa. E aquela época eu ganhei dinheiro, cara. E eu não era tão boa. Aí... Com a placa escrito fotógrafo, todo mundo sabia. Não, mas né? É verdade, gente. Eu mandava, eu parecia político. Eu andava pegando pro cartão. E aquela época eu ganhei dinheiro. Aquela época eu ganhei dinheiro. Mas daí resolvi, né, me especializar. Fiz os cursos, fiquei boa. Aí comecei a fazer tudo certo e comecei a ganhar pouco. Esse foi seu erro. Você tinha que continuar fazendo. Em vez de fazer curso e entregar cartão, ou fazer curso de entregar cartão. Ou faz sempre foto ruim. Que é o que você ganhava dinheiro. Eu ganhava dinheiro. E hoje, você vive... Não, eu ganho dinheiro, entendeu? Não, não tô falando que você não ganha, mas você consegue viver apenas de fotografia. Hoje eu vivo só de fotografia. Aí, que beleza, aí faz um ano e meio que eu só vivo de fotografia. Não é igual o Wesley que tem que fazer um monte de coisa e ainda fazer striptease. E aulas de pole dance, eu dou aulas de pole dance. Mas assim, sabe, é porque agora, é que eu faço assim, ó, você ganha menos porque você vai fazer um casamento, você quer receber adiantado, não é verdade? Porque senão... Vai que não casa, vai que não casa, é verdade. Né? Então agora você ganha menos por quê? Que você pega menos pro casamento, porque o pessoal tem que receber adiantado, você tem que fazer contrato, tem tudo aqui. Naquela época, como você já não era aquelas coisas, então você não fazia um contrato, você não recebia adiantado, então você ia na sorte, né? Ah, tá. Aí você fazia trucentos, né? Sim. E dava certo, ficava bom e o pessoal pagava. Ah. Só que agora você não confia de esperar? É. E outra coisa, hoje também, você acha que tem uma concorrência muito pesada aí? Nossa. Porque qualquer idiota igual esse careca aí. Não, mas, quer tirar foto dos esse outros. Que foi o problema também, porque depois que surgiu a câmera digital, empesteou, né? É. Empesteou com o digital. Celular digital. Agora até nós filma as coisas que não é tudo, né? E você vê que. Ah, tudo. Ah. Agora é tudo selfie, né? É, não, mas é selfie. Mas você que sabe manda que agora. Eu mesmo, eu gosto de tirar foto com a câmera grande quando é profissional. Porque pra mim mesmo, eu prefiro tirar foto no celular ou com câmera pequena. Porque você vai sair por aí, você vai sair com um trambolho desse tamanho. Não... Mas você acha chato as pessoas que ficam tirando selfie toda hora? Não. Porque agora a mania é selfie. Ah, eu gosto. Você gosta? Então vai lá. E agora, Elane, pra aquele cara que quer contratar você aí, entre em contato como? Pelo Facebook. Pra variar. Não, mas ele... Entra lá. Facebook, já tá, já tá lá na capa do Facebook? Eu sou muito popular, tá lá. Antes do login. Antes do Facebook já tá... Não, mentira. É legal isso aí. Elaine Maia Fotografia. E... Elaine Maia Fotógrafa, na verdade. Ah. E o telefone, se alguém quiser ligar, né, eu mandar Whats. Oh. É 993-748921. Ou mandar nudes. Serve também? Pode? Cara, gosta de não. Selfie? Então tudo ah, não gosto de selfie. Obrigado, Helena. Desculpa aí, Wesley. Se tiver alguma patifaria, você tira. Tira nada. Mas esse podcast é um lixo. Não, não. É o lixo do lixo. Então agora estamos aqui com a Aline aqui, que gosta de fazer desenho, Aline. É isso que você faz? Você é desenhista? Isso. Desenho desde criança, sempre desenhei. Todos os meus trabalhos foram relacionados com desenho. Tive estamparia já, trabalhei em agência de publicidade pouco tempo, mas trabalhei. E agora estou fazendo tatuagem, né? Tudo envolvendo desenho sempre. E como que foi essa passagem, assim, você querendo falar, ah, vou fazer desenho? Porque isso daí é uma escolha difícil na vida da pessoa, não? Hoje você fala, vou viver produzindo arte. Não é difícil ou não? Ou foi fácil pra você? Não, nunca foi fácil, é difícil, né? Acho que todo artista sofre um pouco com isso. E tanto que quando eu decidi virar tatuadora foi mais por isso mesmo, porque eu achava que como só desenhista, talvez eu não iria tão pra frente, né? E aí eu comecei a fazer tatuagem faz pouco tempo e agora eu tô nisso, tô gostando bastante, o pessoal reconhece, sabe? É bem legal. Porque as pessoas têm maneira de falar, você só desenha e não trabalha, né? É, como se fosse muito fácil. É verdade. E a primeira vez que você tá no seu pub, sua arte? É a primeira vez. Gostou aqui ou não? Adorei. Tirando o dono aqui, que ele é chato. Não, aqui é ótimo. E o pessoal que vem entrevistar, que é muito inconveniente. Muito careca, às vezes. Pô, diz uma coisa. Você falou que você migrou do desenho comum pra tatuagem. Isso. E nada mais era que um desenho, né? Agregou, né? Agregou. Dá mais dinheiro? Dá. Eu acho que é mais valorizada a arte na pele do que a arte no papel. Mas você gosta pra mim também? Não, eu adoro. Eu me encontrei. Sinceramente, eu me encontrei. E não deu medo a primeira tatuagem? Porque é ali. A primeira deu. Não tem borracha. Ou tem borracha? Não tem. Borracha. Infelizmente, não tem. E daí se errou, não. Aí não deu já medo. Era. Deu. Porque eu penso, deve dar um cagaço. Existe um curso de tatuagem? Eu não sei como funciona. Não, existe cursos muito bons de tatuagem. Mas as pessoas não treinam na pele das pessoas? Não, eu treinei de porco, eu treinei, né? Muito na pele de porco. Mas e é pele igual, artificial. Tirando a do Eza, que é mais nojenta que a de porco. A pele de porco é bem durinha, assim. É óbvio que a pele humana é mil vezes melhor, né? Ah, é melhor. É gostoso de tatuar a pele humana, porque ela é macia, elástica. A pele de porco é durinha. Mas pra treinar traço, desenho é legal. Mas então, daí você já sabe de alguém que um dia errou numa tatuagem? Não sei. E teve que fazer alguma coisa pra contornar, assim? Geralmente. Tribal, né? Foi uma tribal pra contornar. Sei lá, deixar um risco mais grosso. Porque às vezes quando você vai fazer um risco no desenho fica meio torto, daí você passa o lápis assim mais forte. Isso você, né? Mas ela já era desenhista antes de ser tatuadora. Tem coisas que dá pra consertar, mas tem coisas que não dá. Por isso que é bom tomar cuidado mesmo. Onde faz também, Sim, com certeza. E você tem um estudo, você trabalha em algum estúdio? Então, como faz pouquinho tempo que eu tô tatuando em casa ainda, né? Mas estúdio é na sua casa. Mas serviço garantido. Serviço garantido. E 100%. Como que a pessoa entra em contato com você? É pelo meu Facebook, Aline Bassani Tatuadora. Pelo Instagram, Aline_Bassani. E aí pelo Facebook eu passo o WhatsApp pra pessoa, tudo pra ela entrar em contato comigo. E tem um e-mail também, alinebassanitatu@gmail.com. São esses muito meus legal. Contatos. Muito bom saber. Tinha mais uma pergunta, mas esqueci. Como ela nunca ouviu o Chorume, daqui pra frente você vai ouvir. Ou você vai deixar quieto isso daí, vai apagar da sua vida? Não, eu vou ouvir, tô curiosa pra ver as outras coisas. Obrigado, viu, Aline? Imagina, eu que agradeço. E parabéns pelo seu desenho, muito legal. Parabéns. It's cool, guys! Então estamos aqui com a Thaís, que faz umas artes de desenho também aí. E aí, Thaís, trabalha no quê? Você trabalha desenhando hoje somente? Eu trabalho com estamparia digital. Estamparia digital? Mas nunca ouvi falar disso. Fala pra mim, que sou burro e ignorante, o que, que é isso? Nós fazemos desenhos, mas pro rolo de tecido, não localizado igual a camiseta. Ah, então você faz aquelas estampas que a gente vê no tecido. É. Ah, não é estampa na impressão digital? não chega. Não, é assim. Não, mas tem uma estampa que ela já é impressa no tecido. O que a gente faz é impressa no papel e transferida para o tecido. Na mão. Ali, assim, no papel manteiga? Não. Desculpa se meu tempo tinha papel manteiga. Desculpa se você é mais ignorante. Não, eu estou usando o computador. Ah, tá. E como chama essa profissão que você faz? Você é o quê? Como que? Como você se denomina? Estampeira. Designer têxtil. Tem nada a ver com estampeira, não. E esses desenhos que você fez aqui para expor, é a primeira vez que você está expondo aqui no seu pub? É a primeira vez. Eu só visitava antes. E daí, mas o que levou você a querer expor aqui? Você viu, não tem nada de qualidade lá? Eu acho que é a experiência. Mas esses desenhos você sempre fez. Isso daqui não vai para estamparia. Não, são meus mesmo. Aí você que a pessoa quer que estampe, né? Mas eu nunca fiz isso. Ah, é? Nunca chegou ninguém pedir. Não. E daí você faz pra você. É, pra mim. É muito complicado trabalhar com desenho hoje em dia, ou já tem bastante gente trabalhando com isso, mas as pessoas entendem mais a sua profissão? Olha, é complicado porque você tem que entender o que a pessoa quer. Sim. E geralmente a pessoa que compra um desenho de estamparia, ela não sabe desenhar. E ela então, não sabe o que ela quer também. Ela, então isso é complicado. Imagina, né? Às vezes você tem uma ideia muito melhor e a pessoa fala, não, eu quero... É isso mesmo. A pessoa quer uma ideia muito louca, você quer lá, mas o que você quer? Não sei. É, faz um pato pra mim. A pessoa muda tanto que vira ornitorrinco, né? É isso mesmo. É, imagina. Então, esses desenhos que você falou que estão aqui, você não vende eles. Eles são seus particulares. É, são todos meus. Eu penduro tudo na minha parede. E você, eu falei aqui, só que tava em off, né? Você tem uma influência de Star Wars aí que eu percebo. Da onde? O que tá acontecendo aí com você? Porque, ó, Estrela da Morte, Darth Vader, Frodo, Gandalf, Carl Sagan. Tem bastante Star Wars. É que eu assisti os filmes, eu gostei, daí eu me interessei em desenhar. Mas você falou que antigamente achava que era uma besteira esses filmes. Ah, eu não achava que era uma besteira. Você falou, eu não quero assistir essa merda. Não, antes eu assisti e não ligava. Depois eu falei, não, eu vou assistir todos, vou ver a sequência. Vou fazer um tudo estudo certinho. Filosófico. É, mais ou menos isso. Né? Não, mas você falou que nenhum desses desenhos aqui você vende. Aqui tem cerca de... Um milhão de desenhos. Não, 30 desenhos. Se a pessoa chegar e falar assim, eu te dou 10 milhões. Te dou 50 centavos aqui. Não, 10 milhões. 10 no milhões. Ato, 50 centavos. Você vende? Eu acho difícil colocar um preço, porque eu sei a dificuldade de fazer e sei que não vou conseguir fazer um outro igual. Não, igual não. Principalmente esse daqui. Esse daí é difícil. Esse daqui foi mais. Aquele lá foi mais? É. É uma caveira no meio das folhagens, pra quem só tá ouvindo. Sim. É que essa técnica é mais demorada. É. E você estudou desenho ou foi tudo indutivo? Eu fiz curso de desenho quando eu tinha 12 anos. Não aprendeu nada? Não, aprendeu a puxar muro. Tá bom. Não sei se puxação é curso de desenho, mas tá bom, vai. Depois eu fiz design de interiores. Depois eu parti pro ramo da moda, fiz modelagem do vestuário, tudo, né, tem um pouco de desenho. Tá, mas você falou aqui, ó, essa técnica é mais difícil que a outra. Ah, mas... Onde você aprendeu essa técnica aí? Como assim... É porque... Na raça. Isso. Não, isso algumas coisas são na raça. Você era no YouTube? E outras foi que indutivo, eu aprendi um pouco em cada curso. Vou tentar fazer isso aqui. Algumas coisas são. É que às vezes a pessoa tem o dom do desenho, então ela tenta fazer e já sai. Agora eu vou tentar fazer, desenhar um cara ou desenhar aquele boneco palito. Não, e acha que tá igual. Não, e pra mim tá igual. Sim. Aquela nuvem, uma gaivota, isso pra mim tá igual. E qual é o próximo passo da Thaís como artista aí, porque você curte desenhar pra caramba, desenho mais cultura pop, cultura nerd, no seu trabalho imagino que seus desenhos sejam mais sérios, sóbrios, como que você convive com isso aí, qual que é o próximo passo? Não, estou bem, minha vida aí, fechou, não quero mais nada. Eu não sei, próximo passo. Eu não sei que... Vou dar na teia, faço. Ah, é? Então tá bom. Gostei. E você? Adorei. Muito obrigado. De nada. Prazer em conhecer. A gente podia ter entrevistado o marido, parece o Flugo também. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Então, esse foi um episódio aí diferente. Gostou, Wesley Zop? Eu gostei, não sei você. Eu gostei, não sei você, Gabriel Osbar. Eu gostei, não sei você, Wesley. Eu gostei. Não sei, já o Douglas. Eu gostei, não sei, Gabriel. Eu gostei, agora é com você, Wesley. Eu gostei. Não, na verdade eu não gostei. Eu adorei. É, só não sei o Douglas. Então, foi um momento diferente aí. Espero que temos mais chances de fazer e na próxima vez vamos fazer com o som um pouco mais decente. Sim, sim. E como não teve pergunta de hoje, pergunta polêmica que não teve convidado, mas recebemos um e-mail de Renata Ferreira. Renata Ferreira que já tinha mandado um e-mail. Ah, que é o fake do Gabriel. Não. O fake do Gabriel é Asmar Gabriel. Isso. Nunca entendi por que ele faz um fake. Mas não sou eu. Então ela já mandou um e-mail falando que... Uma pergunta polêmica! Não! Então pra finalizar esse episódio de hoje vai a pergunta polêmica dela. Mas como é uma pergunta polêmica diferente, só um vai responder. Só o Wesley Zop. É por quê? Que tem mais gabarito. Porque é assim. Tá bom. Então, tudo podia bem. Ser só o Gabriel que não foi na entrevista trabalhar. Mas tudo bem, pode ser eu. Então ela escreveu o seguinte: bom dia 3, tem uma pergunta polêmica. Imagino eu que ela seja paulistana. Como que a pessoa que inventou o relógio sabia qual era a hora para poder acertar o relógio? Daí ela complementa assim: tomara que vocês leiam, beijos a todos, principalmente pro convidado de hoje que não tem. Então principalmente pra bola direita do Gabriel aí. E a gente tem um colar. Meia bola cada um. Exato, e a gente se junta. A gente junta e fala, temos uma bola. Temos três, juntos temos cinco. Uma bola gabriélica. Juntamos vocês e eu, temos um Megazord Juru. Sim. Feito com bola. Mais conhecido como boneco da Michelin. Então, você quer que eu responda de forma choromesca ou de forma científica? De todos os jeitos. Eu só quero falar da forma científica. Então, mas por favor, de roupa. Ah, não precisava tirar a roupa? Não. Bom, eu acredito que foi os egípcios, que os egípcios inventam tudo. Né? Então, como computador, iPhone. Não, assim, tudo. Como que começou? Tem uma história, não sei, datas exatas e tal, que os caras enchiam um jarro de água, furavam esse jarro, então conforme ia pingando aquilo, fez até um dia que deu certo de durar a parte do sol toda. Depois disso eles fracionaram, dividiram isso em 12 frações, que são as horas, durante o dia, que dá 6 a 6. Não, não era 6 na época, não sei também como era, mas era a época do sol. O tempo do sol. Não, até hoje tem sol, você sabe. Tem sol, mas não, talvez não era 6 e 6, né? Tá, tudo bem. Então conforme durou o tempo, vamos lá, tá meio jarro, tem mais meio dia de sol. Então é isso aí, eu acho que foi assim que inventaram a hora. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é como o cara do relógio sabia que hora era. Ele já tinha, talvez ele tivesse jarro. Ele olhou nesse jarro. Ele fracionou o jarro e falou assim, vou dividir em 12, vai, tá. Dividiu em 12. Poderia ter dividido em 3? Poderia. Mas seríamos horas maiores. Eu acho que foi totalmente científico. Acho que ele falou assim, vou dividir em 12, porque daí uma hora tem 60 minutos. Mas aí o egípcio que estava mais próximo dele falou, mas mestre, 60 minutos tem quanto? 60 segundos, seu idiota. Tudo é em 60, querido. E ele daqui primeiro ele falou, você nem parece egípcio. Não que inventou nada, ué, pessoal. Ah, eu, era eu lá. Então, esse podcast, ele deixou no podcast científicos aí no chão, assim como o SciCast lá, o Nerdcast. É, são... São principiantes. Nerdologia, deixa tudo no chão. Atila está com inveja no momento. Sim. Não querendo invocar pra sódia um ser egípcio mitológico novamente, mas você sabe como se chama um egípcio em inglês? Que os egípcios inventaram o inglês também. Sim, egípcios inventaram tudo. Mas não, não sei. Tutankhamon! Ah, não! Não! Antes era só Tutano. É justo. E era esse clima horrendo e egípcio, falando em inglês, que a gente encerra aí o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente retorna com episódio normal, falando aí sobre as dedadas que tomamos na vida. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, tchau! I didn't see-